يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ Nem se lhes dará permissão para isso. Então, não se escusarão. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ Dir-se-lhes-á, este é o dia da decisão. Juntamo-vos e aos antepassados. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ Então, se tendes insídia, insidiai-me. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ Por certo, os piedosos estarão entre sombras e fontes. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ E frutas de quanto apetecerem. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dir-se-lhes-á, comei e bebei com deleite pelo que fazieis. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Por certo, assim recompensamos os benfeitores. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ Ó incréus, comei e gozai um pouco, por certo, sois criminosos. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ E quando se lhes diz, curvai-vos, não se curvam. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Então, em que mensagem depois dele crerão?